Próximo texto. Com uma cobertura. Vamos ler todos juntos, bem firme, mais uma vez. Uma cobertura. Eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Há poder de Deus e há poder do inimigo. O poder do inimigo, ele sempre se manifestará entre nós camufladamente. Se um líder de louvor, porque tem que cumprir uma escala, se eu como um pastor, porque tenho que dirigir, porque tenho que fazer, porque tenho que pregar, subir para executar alguma coisa, na força do meu braço, no meu conhecimento, sem ter gasto tempo na presença do Senhor, sem ter gemido em Jerusalém, sem ter estado na presença dele, significa que eu estou usando o poder maligno. Encanta muitos. Pode movimentar na dimensão da alma, mas não gera transformação. Não gera transformação. Irmão, se o advogado trouxer diante do tribunal uma testemunha falsa, que está falando só do que aprendeu, do que decorou, aquele advogado sabe que a testemunha é falsa. Não é o Senhor que vai nos conduzir para ministrar na força do nosso braço. É o diabo que tenta armar uma cilada para todos nós. Tenta. Então, ele mesmo sabe que tudo que estamos falando ou fazendo aqui é falso. E ele só olha para Deus. Vamos ver o que você vai fazer, Deus. Porque aquela banda que está tocando, aquele líder, aquele fulano, está no tal cargo, no tal status, está assim, assim, mas em casa está tudo uma bagunça. Na vida pessoal, está tudo negro. As coisas vão mal. Mas aqui no altar, em nome de Jesus, aquele que o trouxe, sabe, tudo isso aí é falso. O Senhor não quer nem músicos, nem líderes de louvor, nem vocalistas, nem líderes, nem pastores, sem o poder. Porque o que acontece é que no tribunal, quando o advogado está armando toda a sua sujeira, mas ele vê uma testemunha que ele não conhece entrar com autoridade, ele sabe, perdi. O diabo pode estar se andando do jeito que for na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua igreja, sutilmente, com coisas aparentemente espirituais. Ele pode estar se andando, e ele está se andando em muitos lugares com a aparência de coisas espirituais, mas quando entra um servo dele revestido de poder, ele o desconhece, ele sabe que ele não anda com ele não conhece direito aquela vida, ele treme, ele sabe, tem alguma coisa que eu não domino acontecendo. E ele sabe que Deus entra, e ele vê o poder entrando, e as coisas começam a mudar. O Senhor está ministrando sobre mim e sobre você nessa manhã a autoridade, porque Ele quer que eu e você, mesmo com talentos limitados, mesmo com recursos limitados, sejamos cheios do Espírito Santo para entrarmos em algum lugar, não importa como, não importa onde, e o Holy, o Espírito, o Ruach Elohim entrar conosco, e o advogado, o diabo, aquele outro que nos acusa, ou qualquer outro que intenta para o mal, vai desconfiar. Tem dedo do Deus Altíssimo aqui. Você está recebendo isso, irmão. Eu e você estamos recebendo isso. Por isso o Senhor diz: eu vos dei autoridade para entrar no jogo do diabo e causar pânico nos inimigos. Quem é ele? Por que ele está aqui? O que ele está fazendo? Ah.